Pronto, não interessa, o meu rego começa aqui. Ah, pá, não, o rego é teu, pá. Pronto, então. Estás à vontade. O rego começa aqui. Sim. Daqui a aqui. Sim. Tens o rego à mostra. Tem uns putos agora, não é? Sim. E depois daqui a aqui. Sim. É as cuecas. É as cuecas. É. Pois, faz pois sentido. Só daqui para baixo é que é as calças. Esta coisa das calças está aqui. Ah, está aí. É. Por isso é que os putos hoje em dia andam assim. Pois é. Eu pensei que eles andassem assim porque já tivessem o meio caminho de Rio ao Calhau. Se eles fossem a Rio ao Calhau, iam assim. Não está, está bem visto. Não está bem visto. Eu acho é que eles já arriaram o calhau e então o calhau já está aqui. Tem o calhau entalado. E então andam assim que é para o calhau não cair nas meias. Ah, pois é. Faz sentido. Não, estou a ver. Pode deve ser, não sei. E os pés para dentro é se o calhau cair, chutam logo. Pronto, é pá, se acontecer, exato. Não fica ali, exato. Uma meia, não é? Não. É chuta para fora, para canto. Exato. No fundo, chuta para canto, é isso. É mandar o calhau mais para longe. Pois. Não, está bem. Tem que fazer assim, não é? Pois, bom, mas então agora, é essa bocaria, não? Por isso é que os meus agora é... Agora o que tu vês é, vês o rego do cu, vês a marca das cuecas e depois é que são as calças. Ah. Por isso é que os meus... Oh pai, quero umas cuecas de marca, quero umas cuecas de marca. Cuecas de marca? Cuecas de marca. Lá em casa foi logo assim, trá! Já tens a marca, agora puxa-me as calças para cima. É assim mesmo, pá. É assim mesmo. Ah, se é que é. Ora não. Os putos, pá. Bom, mas então, pá, portanto, o que é que acontece? Eu vi uma arrasca para chegar lá à escola. Pois acredito. Ah, bom, vamos lá, onde é que é isso? Sabes onde é que fica a C mais S, 4 ou 8 ou lá o que é? Eu lá, tu sabes que eu com números não me tentes perguntar ali na outra tasca. Portanto, o que é que acontece? Acontece que eu, quando cheguei à escola, epá, eu ia calmo. Pois, sim. Só que já ia um bocado... Atravessado. Atravessado, é isso. Pois, e então, epá, eu não te sei explicar o que é que aconteceu, porque eu estava calmo e de repente dou comigo a dar uma carga de porrada nos professores todos, mais no conselho diretivo, mais numa série de professores que estavam reformados, cadê lá as fichas deles? E agora vou ter de aviar as famílias, pá! Mas isso há de ser uma altura em que eu tenho tempo. Exato. E saúde. E disposição, pá, porque a minha vida não é andar. É tratar da educação dos putos, mais dos professores, sim, claro. Mais da porcaria da ministra que só aparece, dá-lhe uma galheta na cabeça. Mas eu digo-te uma coisa, quem mais fala isto, paga-lhe. É assim mesmo, Zezé. É assim mesmo, pá. Estou contigo, pá. É que é para verem que nós somos homens dos bons velhos tempos. Claro, pá. Vá lá, a prof Camélias, se eu hoje tivesse que analisar-lhe, não é? Sim. Eu, no primeiro período que ela tivesse, né? Sei. Eu chumbava logo com 4 que ela não ia nem à oral. Yeah. Eu estava a renar. Eu dava-lhe 20 valores. Eu dava-lhe 25, professora. Pontapés na boca. Claro. Tada velho. Sempre a mexer nas luzes e no som, ou camandro, ou catano, ou camélias. Sugadita. Mas ao menos a professora Camélias, ela sabia. Sabia que ela disse-me. Ela sabia. Agora os professores hoje em dia estão a levar porrada e não sabem porquê, pá. Mas eu acho também é porque os putos não se sabem explicar bem. Pois os professores não sabem nada. Os putos ficam estúpidos de portões. Não, mete portões aí à vontade, pá. Eu vejo pelas minhas, pá. Não são capazes de fazer uma tabuadazita, pá. Nem com a calculadora nas unhas, pá. Também as unhas de gel não dá jeito nenhum, né? Não. Aquilo encaracola as chomas, né? Claro. Bom, mas lá nisso sai o pai, hein? Qual que é? Eu era o as da tabuada, pá. Sim. Eu era conhecido pelo as de aprender. Pois. Tony, o que é que tu estás a fazer? Para arrumar a fruta. Tu sabes quem é a culpa da falta de ignorância que acelepa o país? A slipa. Eu acelapo, tu acelepas, ela acelipa. Tu sabes quem é a culpa da falta de ignorância que acelopa? É mais do que um? Sou uma data deles. Tu é a slopa que é mais redonda. Tu sabes quem é a culpa da falta de ignorância que acelopa o país? É dos gajos que estão à frente do Ministério da Educação, pá. Mas piores são os gajos que estão lá dentro, pá. Pois, é esse. Que estão cá fora, estão só a fumar um cigarrito, né? Cheios de frio. Pois, mas depois voltam lá para dentro. Pois voltam. E continuam a fazer porcaria, pá. Pois voltam. Tu já deste uma espreita dela ao novo... desacordo autográfico? Ah, e isso já se pode espreitar, hein? Então, mas claro. Sim. E a de onde é que eu mando os mirones? Para a tua manápola? Não. Tu nem arranjas um novo decenário. Arranja tu. Tu mesmo, mesmo se eu arranjar, mas tem que ser dos novos. Sim. E tu aí é que tu vês a porcaria que eles têm andado a fazer, pá. Ah, é? Sim. Não fazer porcaria neste decenário. Os novos. Badalhoco. É. Por exemplo, como é que tu agora escreves mente capto? Como é que eu escrevo mente capto? Sim, mente capto. Aí eu é que escrevo mente capto? Sim. Então é um me, um e, um ne, um to, um p, o resto é que é b, não é? Errado. É? Cortaram os pés. Cortaram os pés? Cortaram os pés. Cortaram os pés a quem, pá? Olha o Batista, por exemplo. Cortaram os pés a Batista. Mas que é, gangrenarem? E agora por causa deste querido, desacordou outra coisa? Então em desacordo outra coisa com ele e arracam-lhe as sapatas? Sim. Então agora como é que ele anda? É pá, anda assim, não é? Triste, desanimado, sem apetite? Não, marreco. Ah, não marreco? Sim, mas já andava. Mas se abandonou, não é? Se abandonou, não é? Só que agora anda assim. Ah, é? Para ele, é pá, até deu-lhe resultado, porque ele andava sempre atrasado, não é? Pois andava. Por causa daquela porcaria dos joanetes, que roçava um... Tinha muito atrito nos joanetes. Pois era. Não é? E agora já não tem, agora anda sobre rodas. Sei. Não sabia, mas ele ficou paralímpico, foi? Sei. Olha, se calhar foi o melhor que lhe podia ter acontecido, não é? É nisso é que nós somos bons, em paralímpicos. Sim. Nós somos campeões mundiais em pernetas, em manetas, em escarretas, somos campeões mundiais do bóssimo. Ah, somos? Então tu não viste os nossos gajos do bóssimo beijinhos? Os gajos do bóssimo aos beijinhos? Não. Os nossos atletas do bóssimo nos Paralímpicos de Beijinhos. Ah, Paralímpicos de Beijinhos. Sim. Os nossos do bóssio, sim. Os gajos não só ganhavam as medalhas como ficavam curados. Ah, era? Era, os gajos estavam assim. Chateados. Não, é com o bóssio. Ah, estavam com o bóssio. É. Pá, ao fim de um certo tempo, quer dizer, se calhar no princípio ficavam chateados, mas depois, pá, um gajo habitua-se a tudo, pá. Aliás, podiam estar chateados pelas provas cheias de manhã, não é? Não, eu não estou a falar de atrasados mentais, estou a falar de Paralímpico. Ah, sim. Sim. Está bem. E então, os gajos estavam assim, mas não era de chateados. Ah, não. Porque o bócio faz as pessoas assim. Ah, é? Epá, se calhar ao fim de um certo tempo ficam chateados, porque as pessoas dizem, pá, estás chateado? Não, tenho bócio. Epá, mas estás um bocadinho chateado, estás com cara de chateado? Não, estou com cara de quem tem bócio. Epá, mas não estás mesmo na panela, só está com bócio. Pois. Se calhar aí é que eles ficam chateados. Pois, não, isso até é um bocado. Pois, chateia, claro. Mas pronto. Ah, tens bóssio. Não. Bom, mas então, quer dizer, não podem dizer que não têm, porque vê-se logo que têm, não é? Pois. Mas, pronto, então os nossos, o que é que os nossos faziam lá em banhinhos? Os gajos faziam assim. Ah. Ficavam curados. Aquela coisa que vai rolar no chão é o bóssio. Ah, é? Rola bóssio. É o rola bóssio. Campeões mundiais é rola bóssio. Não sabia, pá. Ah. Fogo. Nós somos mesmo bons, não sabes? Somos, pá. E estamos a trabalhar já há uns anos para sermos campeões mundiais de futebol. Ah, e vamos ser. E vamos ser. Pelo menos o Queiroz é bastante suficiente. É. Isso aí. vamos, de certeza. Mas não é só o Queiroz. É o Queiroz e é os jogadores também. Porque se tu fores a ver, os jogadores lá nas equipas onde os gajos estão, ganham. Senão, jogam bem, não é? Porque jogam. Também não ganham, não é? Mas depois chegam à seleção e não jogam nada. Então, eles não falam a mesma língua. Não. Deve ser isso. Então. Mas não sabia isso do Batista, está dito. É pá, agora é assim. Quanto está dito? Quer dizer, então estão em desacordo ao ortopédico com ele, pá, e arrancaram-lhe logo as falanges. Por exemplo, como é que tu agora escreves a ação? Eu não escrevo a ação, pá. Estou chateado com a ação há uma data de anos. Mas escreve a ação. Escreve tu. Manda-lhe um MMMMS ou... Estou a falar da palavra ação, ação. Cinema, tudo quieto, ação. Mosquito. Não, um mosquito no cinema. Mas queres que seja eu a escrever a palavra ação? Sim. Isso é muito simples, pá. Então é um A, um S e um A, com cedilha em cima, tipo chapéu. Errado. Cortaram um S. A-ão. Isso era a mesma coisa cortarem um Z ao teu nome. Ficavas, é Zé. Oh, é Zé. És um anda absurdo. É Zé. Velaço absurdo não te corta a cabeça. Não te fratura a cabeça. Fratura com C. Oh, não. E assim é que está correto, que se formos a ver bem, eu já me estava a esticar um bocadito, não é? Portanto, eu sujeito a uma fratura com C, do verbo faturar, que é um verbo intransponível, na primeira pessoa muito singular, do estilo género plural. Eu fraturo-me todo. Sim. Tu fraturas-me logo a seguir. Claro. Eles fraturam-me assim que puderem. Sim. Vós fraturais-vos-lhes uns aos outros. Pois, assim que tiverem possibilidade. Sim, e se houver tempo para isso, não é? Claro. Mas agora, isso é dentro do participo do passado. Sim, o que lá vai, não é? Ah, pois. Mas é que se tu olhares para isso dentro da perspectiva do participo da condicional de quem vem da subcabo, é... Sim. Eu fraturo todo e tu nascias. E eu nascia? Não, e tu nem xias. Ah, eu nem xio. Ou tu não xias. Ah, não xio. Eu percebi, eu nem xio. Não, Zé, quero falar rápido. A língua portuguesa é do caraças, não é? Tu não é, pá. Mete-se de todo lado. E é disso é o que eu gosto. Mas eu... É isso e molhar o pão na milhonga. Mas estás a ver, pá, a língua portuguesa tem coisas, pá. Às vezes nós estamos aqui horas e horas a conversar um com o outro e eu não percebo a ponta de um corno do que tu dizes. Como? Não. Até eu, que às vezes já me tem acontecido a perceber exatamente o contrário do que tu disseste. Mas isso é que é a riqueza de uma língua, não é? É isso. E às vezes a nossa língua até chega a ser poética, pá. Tu não é, pá. Daí nós termos tido sempre tantos artistas dados ao versilhamento e à rima dela. Sim. Olha a pessoa! Onde? Toninho. Eu estou a falar do Fernandes Pessoa. Sim, mas onde? Toninho, o Fernandes Pessoa já morreu, pá. Está morto. E tu estás a vê-lo agora aqui em espírito? Ele está atrás de mim. Ele vem com a Aurélia, não vem? Não, mas não há certeza dele ter andado com a Aurélia. Ah, os espíritos todos andam com a Aurélia, pá. Ah, a Badalhoca. Aurélia, a Luminosa. Ela agora está a atacar na Fonte Luminosa. Aurélia? Não sabia. Ela para mim sempre esteve no técnico. Para fazer bacharelato. O melhor bacharelato de Lisboa. Ah, pois. Aurélia. Ah, Aurélia. Ah, sim. Até lhe ter passado uma porcaria qualquer pela cabeça e começou a estragar tudo. Disse que... Sim, houve uma altura que ela começou a dizer, vá, filho, isto agora é tudo mais rápido, que é tudo mais moderno, aderiu ao processo de Bolore. Ah, foi. Ah, então vamos lá